bonde vem quebrando tudo, espalha alegria por todo lugar. O meu jeito é assim, eu não mudo, começo e não tenho hora pra parar. Se você não tá na nossa vibe, te digo, nem perde seu tempo aqui. Mas se tá, pode passar, que sabe, porque nosso clima agora vai subir. Tá botando pra quebrar, quero ver arrepiar, quero ver arrepiar. Quero ver arrepiar. Na dança ciranda eu só vejo você. É gostoso te amar. Me faz um carinho com dendê. Tá botando pra quebrar. Quando eu olho pra você, tô querendo te agarrar. Fico louco em te querer. Só pra ver você sambar. Lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê. Oh, oh, oh. Lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê. Tá botando pra quebrar. Quero ver arrepiar. Quero ver arrepiar. Na dança ciranda eu só vejo você. É gostoso te amar. É sim. Me faz um carinho com dendê. Tá botando pra quebrar. Quando eu olho pra você, tô querendo te agarrar. Fico louco em te querer. Só pra ver você sambar. De mão pra gol.